barulho, é só barulho, é dia e noite, naquela coisa do hip hop e do rock. Anda com aquela coisa do GPL, ou Japarelo, ou Tacarelo. Esses programas, que é só barulhada. E aqueles cabelos. Geração Sem Limite. O programa semanal para jovens dos 2 aos 102 anos. Olá, bem-vindos a mais um GSL, um programa presente sempre em todas as rádios em Portugal continental, nos Açores, na Madeira, em África, no resto da Europa, no Brasil, em todo o mundo. E hoje com um convidado que veio de vela, não vou dizer de vela, mas de skate. Paulo Batista, olá. Olá. Obrigado por estares connosco. O Paulo é skater, mas também faz mais coisas, portanto, e é isso que nós vamos saber daqui a pouco. Antes vamos ouvir Res Band, vamos ouvir Lincoln Strain e já voltamos. Jesus. Jesus, break me. Lord, snap my stubborn heart in two. Lonely hours, so many wasted times. Jesus, my dear Lord, I'm coming home, velho clássico do rock cristão. Paulo, antes de falarmos sobre a tua atividade, ministério, vamos dizer assim, fala-me ti, quem és tu? De onde vens, para onde vais? Qual é o número de euro milhões para esta semana? Essas coisas. E, pá, era bom. Já dava para trocar de skate. Ok, eu chamo Paulo e o que é que posso dizer um bocadinho sobre mim? Acima de tudo, um cristão. É por aí que eu me rejo. Faço parte da Igreja Cristã IPMAV. Sou casado, tenho um filho. Sou uma pessoa feliz. Olha, já está. Definição do Paulo Batista é uma pessoa feliz. Já está, está feito. Paulo, conta-nos lá um bocadinho desta tua atividade, deste teu ministério na Igreja. O que é? Olha, João. O que passou a ser, o que podemos chamar de um ministério, veio de há muitos anos como apenas um divertimento inicialmente. Eu desde miúdo sempre gostei de tudo o que era de esportes. Não me direi fora de normal, mas os menos usuais. Sempre gostei de jogar à bola, claro que sim, mas gostava imenso de jogar ténis de mesa, entrava em tudo o que era torneios de ténis de mesa, na escola, por aí fora. Andar de bicicleta, ou seja, fazer BTT, mas houve um desporto que sempre me acompanhou durante muitos e muitos anos, que foi o skate. Comecei a gostar imenso de andar de skate, durante muitos anos andei de skate e, claro, fazia isso por divertimento, né? Hoje, felizmente, os rapazes são os felizardos, porque pelo menos aqui na nossa zona nós temos skate parks por tudo quanto é lado, temos as infraestruturas todas montadas, mas há muitos anos não era assim. Nós apanhávamos um ringue onde houvesse. Nós teríamos que construir tudo o que era rampas que pretendêssemos, fossem half-pipes, fosse o que quer que fosse. Nós íamos às obras, pedíamos uns barrotes aqui, umas tábuas ali, fazíamos as rampas e isso dava-nos um gosto tremendo e as minhas horas eram passadas a andar de skate. O skate acompanhava-me para a escola, acompanhava-me para todo lado. E veio um bocado por aí. O bichinho ficou lá sempre. Claro que a gente depois casa, começa a ter outras coisas, começamos a trabalhar. O skate não é de todo um desporto muito seguro, e quando digo muito seguro no sentido, não é como a gente se calhar jogar à bola e que pode-se magoar, mas temos muita precaução. Só que como estava lá o bichinho, como sempre foi a loucura, foi andar de skate e eu vejo os miúdos andar de skate. Algum tempo atrás decidi voltar a andar de skate. Esbardalhaste todo? Um bocadinho, porque enquanto sempre andei, quando era novo, gostava da aventura, gostava de aprender, não me limitava apenas a rolar em cima do skate, e achei que ainda estava lá tudo, né? Ainda que isto seja como costumo dizer, que anda de bicicleta nunca esquece, mas andar de skate esquece algumas coisas e começa-se a ter mais cuidado. Olha, e começou de um modo muito engraçado, eu não tinha a mínima noção que pudesse usar isto. E há um dia que eu montei o meu skatezinho, todo peça a peça, novamente, e há um dia à tarde que decidi ir para a rua andar de skate. Então fui lá para um guerrinho perto da minha casa, fui andar de skate, só para desenferrujar. Escusado será dizer que ao fim de 10 minutos estava a ver, tinha que chamar o INEM. Pá, mas foi interessante porque eu fui para lá, comecei a perceber que ainda me lembrava de algumas coisas, estive-me ali a divertir um bocado, a fazer algumas manobras, a andar de skate. E ao fim de 20 minutos, 30 minutos, há um grupo de 4, 5 rapazes entre os 16 e os 18 anos que vieram ter comigo, a dizer que estavam já um bocado a apreciar ver-me andar de skate. Pá, e olha, foi fabuloso. Tivemos 2 horas a conversar, literalmente, sem andar de skate, porque eles ficaram um bocado perplexos, porque, desculpa passar a expressão, mas foi um bocado, o que é que o Cota está aqui a fazer? E ele até nem é parvenho a andar de skate. E então chamou-lhes a atenção, olha, começou por aí, basicamente começou por aí. Eu sei que existe um movimento de skaters internacional, vamos dizer assim. Sim. Aliás, vocês, se quiserem aí em casa no YouTube, conseguem, se puserem Christian Skaters, conseguem apreciar algumas manobras, vamos dizer assim, e alguns testemunhos, que é o principal. Andar de skate, eu já experimentei várias vezes. O resultado foi sempre o mesmo, portanto, esbardalhei-me. Bom, mas há ali um certo equilíbrio que é preciso encontrar para estar em cima do skate, das 4 rodinhas, em cima da prancha. Há aquela postura que os skaters, eu vejo, quando estão a rolar só, têm uma forma de posicionar os braços e o tronco que é muito idêntica. Isso fazendo a ponte para o equilíbrio da vida e para o equilíbrio que se quer. Como é que tu consegues, já nos explicaste essa tua aventura ao pé da tua casa, mas até onde é que queres ir com este ministério? Como é que tu consegues interagir com miúdos, com uma prancha? Como é que equilibras a prancha e a Bíblia? Olha, João, é muito simples. Pá, e eu também não tinha realmente noção de que isso poderia ser, ou seja, que eu poderia utilizar o meu skate não apenas para me divertir, mas como um instrumento para poder mostrar aos outros o quão fabuloso é nós conhecermos Deus, o quanto fabuloso é nós amarmos Deus, nós sermos amados por Deus, e o fabuloso Deus que nós temos. Nesse dia, após nós estarmos 2 horas ali a conversar, eu que já estou nos 30s, estar ali com um grupo de miúdos de 16, 17 e 18 anos e chegar ao fim de 2 horas e serem eles a pedirem-me, inclusive, se eu lhes dava o meu número de telemóvel para eles poderem me ligar para eu andar de skate com eles. E eu fui para casa e aquilo mexeu muito comigo. Comecei a pesquisar algumas coisas, ver como é que eu poderia fazer algo mais do que apenas andar de skate com eles, e comecei a perceber que realmente podia ser uma influência muito grande. E hoje nós podemos ser influência com as mais diversas coisas. Eu estou a utilizar o skate porque é aquilo que eu melhor faço, ou que eu acho que melhor consigo chegar até eles. Ter esse equilíbrio entre Bíblia, entre Deus, entre skate é maravilhoso. Porque hoje em dia nós percebemos que os adolescentes procuram cada vez mais os desportos radicais, ou seja, algo que para eles seja saudável, algo que para eles os desafie, mas algo que muitas vezes também chama a atenção dos outros. Algo que eles possam sentir-se protagonistas um bocado de qualquer situação. Então, passa um bocado por aí. Mais do que ser influência com eles, a ideia é estar perto deles, é cuidar deles, é ir com eles para a rua. Eu posso dizer que quando estou perto deles, quando vamos andar um bocado de skate, eu posso às vezes passar um grande bocado sem rolar em cima do skate. Okay? A ideia é ser uma influência para eles. Porque quando tu tens jovens que têm idades para ser quase teus filhos a ligarem para tu estás com eles, é porque eles gostam de ti. Eu, quando tinha 17 anos, eu não queria ninguém da idade do meu pai ao pé de mim. Eu queria me divertir, ok? Ou seja, hoje nós podermos ensinar a jovens, adolescentes. Nós temos feito alguns eventos na ICMAV, algumas workshops de skate. E nós já meti uma miúda de 5 anos a andar de skate que nunca tinha se metido em cima de um skate. E olha, ao fim de 20 minutos ela fez-me comover de alegria porque ela estava a andar de skate e a felicidade dela para andar de skate. Como também gente com 18, 20, 30 anos pode andar de skate. Isso aprende-se a andar de skate. Claro, tem métodos. Claro que nós, quando começamos a envelhecer, começamos a ter medo de nos bardalharmos, não é? Os adolescentes não, é meia bola e força. Eu costumo dizer a brincar às vezes aos pais, que quando os miúdos vão ter com os pais e querem aprender a andar de skate, eu costumo dizer às vezes aos pais, claro, muito a brincar, e digo aos pais, olha, estou a brincar. Costumo dizer que é assim, até aos 6 anos não tem problema nenhum deles aprenderem, porque os dentes ainda são de leite. Ok? Pronto. Mas não é bem, mas digo-lhes, estou a brincar, porque felizmente nenhum se aleja. E João, é importante nós termos influência, é importante nós podermos chegar até eles, porque aí tu vais poder mostrar o Deus tão bom que nós temos. Nós já vamos continuar a conversar, aqui mais muitas perguntas que eu quero fazer, mas vamos ouvir agora POD, Youth of the Nation, e já voltamos. We are. Payable on Debt. Espero que tenham gostado da música dos POD. Paulo, nós estávamos aqui a conversar sobre os skaters. Pesquisando, há pouco eu estava a falar no YouTube, pesquisando, disseste Christian Skaters UK, podemos ver aqui um vídeo sobre o que é feito, neste caso em Inglaterra. Mas já vamos falar de Portugal, que isso é que interessa. Mas eu estava a ver aqui um jovem a dizer que tinha, a vida dele tinha entrado numa espiral negativa, com depressões, não sabia quem era, para onde é que ia, etc. E ele encontrou Deus através do skate. Deus usa, de facto, às vezes, formas que nós julgamos, passa a expressão, pouco ortodoxas, para chegar ao coração das pessoas, porque ele conhece as pessoas. Não é os métodos que interessa, mas é a pessoa em si. É isso que tu também procuras no teu dia-a-dia, como quando lidas com estes jovens? Completamente, João. Nós temos que perceber que cada vez mais, e estamos a falar de adolescentes e jovens, procuram alguma coisa, procuram satisfação pessoal, procuram realização. E cada vez mais também se fala de Deus de toda a modo e feitio. Então, não vou dizer infelizmente, mas é natural, chamemos assim, nesta fase. Os jovens afastarem-se, se tu lhes for falares muito direto de Deus e se fores com determinada postura. Então a ideia é ser criativo, ok? É fácil nós levarmos Deus às pessoas, é muito fácil. As pessoas estão sedentas de conhecer Deus, estão mesmo sedentas, eu vejo isso. As pessoas estão sedentas de conhecer Deus. Só que as pessoas, ao não conhecerem, elas têm um Deus formatado, elas têm uma imagem que não é normal perceberem que, pá, mas este gajo anda de skate. Mas anda de skate por causa de Deus, e Deus e igreja e skate, este triângulo amoroso, o que é que isto tem a ver? Então é um bocado por aí. Ser-se criativo, e nós vemos esse ministério que tu falas, realmente os Christian Skaters, que existe a nível mundial. Eu posso dar o exemplo que na Argentina, por exemplo, e nós encontramos isso no YouTube, eles constantemente aparecem no jornal das 8, no jornal que dá a hora de jantar. Devido ao trabalho social que eles fazem, eles facilmente levam os jovens, os adolescentes a conhecerem Deus, não porque eles vão lá para lhes dizer, olha, Deus ama-te, olha, venho aqui de propósito falar-te de um Deus, mas porque eles põem em prática aquilo que Deus é, ok? O amor. Exatamente. Ou seja, eles falam de Deus depois de demonstrar Deus, e essa é a ideia do skate. Okay. Sim, até porque se formos ver a Bíblia, o próprio Jesus, quando falou à multidão, e a multidão tinha fome, ele primeiro alimentou-as. Completamente. É? João, deixa-me só dizer-te, há um vídeo, e que é muito fácil de procurarem, e esse vídeo, nesse dia que eu estive, no primeiro dia que os rapazes foram ter comigo, quando isto começou a mexer e quando eu disse, Deus, pá, eu não quero, eu se vou começar a andar de skate outra vez, eu não quero só para me divertir. Ok, ajuda-me que isto seja, que eu possa fazer qualquer coisa, porque se estes miúdos me estão a pedir isto, porque não estou a perceber bem o quê. E estava a ver no YouTube, e há um vídeo incrível, olha, pode ser, para mim é incrível e muito inspirador, do Ministério de Skate, que é os Calling All Skaters, em que ele fala exatamente sobre isso, em que a vida dele mudou assim, quando ele pensa naquela parte em que Deus fala com Moisés e diz, Moisés, pega no que tens na tua mão, na vara, e lidera o povo, guia o meu povo. E ele dizia era realmente isso, ok? O que ele disse a Moisés, porque Moisés o que tinha na mão era uma vara. E este rapaz que dá o testemunho é o que ele diz. Ele não tinha uma vara na mão, o que ele tinha na mão era um skate, porque era aquilo que ele conhecia, era aquilo que ele fazia melhor. E então ele usa a mesma expressão, I use the board for the Lord, ok? E é um bocado por aí. O que é que tu tens na mão? O que é que tu sabes fazer melhor? Tudo o que tu tens pode ser para tu não apenas te divertires, mas para tu usares isso para Deus, ok? Eu diverti-me durante muitos anos a andar de skate, mas hoje eu quero usar o meu skate não só para me divertir. Eu tenho mulher, eu tenho filho, eu tenho os meus fins de semana para poder estar com a minha família. Então se eu vou dedicar algum tempo de estar com a minha família, que seja para eu levar Deus, ok? E esse é o ministério dos skaters. Quando nós olhamos para um skate, e olhamos se calhar para aquilo que é o geral da cultura skater, em que temos uma vestimenta própria, os skates têm logos, alguns sim. já estereotipados, mas próprios, têm as rodinhas próprias, têm uma linguagem própria, têm um local próprio, as halfpipes. Há algumas músicas que eu me lembro associadas à cultura skater. Lembro-me de uma que há pouco em off estávamos a falar, Lord of the Boards, dos Guano Apes, muito associada ao mundo skater. A pergunta que eu faço é: no meio evangélico, como um cristão, como é que, e não falo especificamente da tua igreja, como é que o meio evangélico vê esta cultura radical associada ao evangelho? Se é que já tiveste essa experiência. Olha, o que eu tenho visto extra e que mave tem sido muito positivo. Tem sido muito positivo. Porque as igrejas também cada vez mais começam a perceber que ou são criativas, ou são radicais, ou não conseguem ganhar a malta nova. Então há que a gente perceber como é que a gente vai fazer. E tem sido extremamente positivo. Eu tenho tido alguns convites para ir a alguns lados fazer workshops, falar um bocado do Ministério de Skate, porque as pessoas acham que é interessante, pode trazer algo de bom, e a ideia é essa. O que eu quero é, naquilo que eu sei, eu poder ajudar, mas também naquilo que precisarem, bora lá. Eu quero fazer a minha parte, eu quero ser influência, eu quero mesmo usar o meu skate para Deus, mas realmente dentro do meio evangélico há muito pouco. Okay. Desportos radicais há poucos, andar de skate ainda menos. Acredito que para muita gente se calhar ainda é difícil de encaixar isso, mas é extremamente gratificante. É bom perceber que a malta nova, que aquela camada jovem que hoje precisa de Deus, e que se a gente não os agarra, eles vão para outras coisas, eles querem isso. Quando eles perceberem que nós evangélicos, nós cristãos, vamos fazer assim, nós cristãos, porque não é só os evangélicos, é os cristãos. Que os cristãos, pá, são malta radical, são malta criativa, são malta que servem, que amam Deus, pá, completamente radical, fabuloso, com as balizas completamente abertas. Pá, nós podemos ter muito a ganhar mesmo. Já nos contaste essa experiência que tiveste com esses jovens, nesse início de ministério. Nos contactos que tens tido, o que é que tu notas mais nos miúdos? Deixa-me usar esta expressão. O que é que notas mais? Qual é a maior ansiedade deles, o maior desejo deles? Olha, principalmente, e com esse grupo onde tenho estado mais perto, ainda que lá está, por trabalhar com as duas vertentes, tanto de influência com malta que não conhece Deus, como com quem já conhece, e aí estamos a falar de outra vertente mais pedagógica e de formação dentro do mundo cristão. O que eu noto muito com quem não conhece Deus, quando nós nos chegamos, é a necessidade de carinho, necessidade de amor, necessidade que alguém lhes diga: pá, eu preocupo-me contigo, eu estou aqui para dar de mim a ti. E isso é aquilo que me tem feito realmente sair de casa. Quando eles me ligam, porque não é normal. Pá, não, de certeza que não somos muitos a ter telefonemas aos domingos à tarde de miúdos com metade da nossa idade, dizer: olha, estamos aqui no parque, que quer vir andar de skate com a gente, que a gente está aqui à sua espera. Porque é gente que precisa de amor. Pá, e esse amor eu apenas lhes quero, ou seja, apenas no bom sentido, lhes quero dar para lhes fazer mostrar que realmente, pá, que Deus é incrível, ok? Porque é essa falta de amor que passa por aí. Quem está do outro lado da rádio e eventualmente queira entrar em contacto com os skaters em Portugal, seja para aprender, seja para falar, seja para ajudar, quer que seja, como é que o pode fazer? Olha, neste momento, e porque a forma mais fácil é através da ICMAV, através do site da ICMAV, através da página de Facebook da ICMAV, e mesmo dentro da página de Facebook da ICMAV, nós temos o departamento juvenil, que é o ICMAV Youth, em inglês, vamos soletrar para quem não esteja mais adaptado, ICMAV, YOUTH, ok? Juventude ICMAV, em inglês. É as formas mais fáceis de chegar lá. Através de lá, pois, também encontram o meu Facebook, Paulo Batista, mas principalmente através do site e da página de Facebook da ICMAV. É o modo mais fácil, é ali que nós estamos resididos, é ali que fazemos parte. Nesta tua aventura de skate, tu já encontraste algum potencial Tony Hawk? Olha, aí estamos a querer ir longe demais. É assim, existe no meio cristão o único que até hoje se comparou a Tony Hawk. É alguém que toda a juventude foi feita ao lado de Tony Hawk. Era o único que, ou seja, que criava duelo, entre aspas, com o Tony Hawk em todos os eventos na América. E é curioso porque até o nome dele é Christian Ozoy. Christian Ozoy é um expoente máximo do skate a nível cristão. Ele é uma referência para qualquer skater e principalmente para um skater cristão. Naqueles com quem tenho estado, ainda é difícil chegar lá, é malta muito nova a quem tenho ensinado. Agora vê-se potencial, vê-se. E andar de skate, eu desafio toda a gente, porque não é complicado. Com cuidado, dos 8 aos 80 aprendemos todos a andar de skate. Até eu? Até tu, João. Espetáculo! Mas não vou aventurar. Paulo, eu já fiz esta pergunta aos convidados da semana passada e vou-te fazer a ti, na tua vertente, no teu ministério. Onde é que tu, Paulo Batista, te vês daqui a 10 anos, juntamente com o Ministério de Skaters em Portugal? Olha, 5, 10 anos. Onde eu pelo menos me gostaria de ver era de ver os nossos skateparks em Portugal, de ver os paredões junto às praias, o que quer que seja, carregadinhos de malta a usar o skate para Deus, a evangelizar através do skate. Daqui a 10 anos eu gostava de ver, como vejo na Argentina, como vejo no Brasil, como vejo em Inglaterra, a ser notícia pelo trabalho que se faz, pelo amor que se dá, pelo carinho que se dá, pelo Deus que se apresenta. Porque a forma como se apresenta Deus através dos desportos radicais é um Deus fabuloso. É mesmo use the board for the Lord. Being a Christian through the board. Ok, Paulo, muito obrigado por ter estado connosco. Obrigado, Deus. Deus abençoe o teu trabalho, a tua vida, a tua família. E vamos ficar com uma música escolhida por ti. O que é que tu queres ouvir, para terminar, para te despedir? Olha, acho que podemos chegar com uma música dos Red, que é o We Are. Pá, que é muito boa, tem uma letra muito inspiradora e era bom vocês ouvirem. Ok. Vamos ouvir então o Red para terminar. Paulo, muito obrigado por ter estado connosco. Obrigado uma vez mais pela oportunidade. Obrigado por teres trazido o teu ministério e a tua visão em cima da prancha. E vocês desse lado, se quiserem entrar em contacto com o Paulo Batista, façam-no através do site da ICMAV, ICMAV Youth. Procurem no Google, que chegam lá rapidamente, ou do Facebook, da página da ICMAV também. Se eventualmente quiserem também, enviem para nós informações, pedidos, gsl@radiotransmundial.org, e nós tentaremos falar convosco e, se for caso disso, encaminhar para quem direito. Fiquem bem, Deus os abençoe, boa semana, tudo a bombar, e ouçam muito bem esta música, Red, para vocês. GPL, ou Japanel, ou Tatarelo. Esses programas que eu sou barulhada. E aqueles cabelos. Geração Sem Limite. O programa semanal para jovens dos 2 aos 102 anos.